Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, bem-vindos ao Antena Web Informação. O Primeiro-Ministro confirmou esta quarta-feira que as indemnizações por despedimento passaram a ser pagas por 12 dias de trabalho e não por 20, como estava até agora estipulado. Pedro Passos Coelho salientou que este é o valor máximo permitido pela Troika. À margem da reunião do Conselho Nacional para a Economia Social, o Primeiro-Ministro afirmou que o Governo escolheu o número máximo de dias previstos no que diz respeito à média europeia, que varia entre 8 e 12 dias por cada ano de trabalho. No que diz respeito a indemnizações por despedimento, Pedro Passos Coelho deixou as restantes explicações para o Ministério da Economia, que é o responsável pelo processo. A CGTP, pela sua parte, não aceita a proposta do Governo de reduzir as indemnizações por despedimento de 20 para 12 dias de trabalho. O secretário-geral da Central Sindical diz que esta medida pode representar perdas para os trabalhadores na ordem dos 60%. Arménio Carlos, em declarações à Lusa, explicou que reduzir os dias pagos aos trabalhadores numa indemnização por despedimento não vai dinamizar a economia, mas antes fazer com que o Estado receba ainda menos dinheiro. O trabalhador, explicou Arménio Carlos, tem que pagar os impostos e a sua contribuição para a segurança social. Assim sendo, quanto menos receber, menos paga. Para o líder da CGTP, esta proposta do executivo de Pedro Passos Coelho é inaceitável porque promove a precariedade e a recessão em vez de ajudar a economia a crescer. Os grandes sacrifícios dos portugueses não foram em vão. Quem o disse foi o chefe da missão portuguesa do Fundo Monetário Internacional. Abebe Selassie reconhece que houve um grande aumento do desemprego, que quase triplicou, e uma grande pressão também sobre as famílias, mas insiste que há de valer a pena. O economista mencionou progressos nos desequilíbrios macroeconómicos que caracterizavam a economia portuguesa, a redução das taxas de juro pagas pela dívida de Portugal, o equilíbrio orçamental e a redução do déficit ao exterior. Selassie afirmou, no entanto, que apesar dos progressos, ainda há trabalho a fazer e que os riscos da execução do programa da Troika ainda se fazem sentir. Segundo Selassie, um terço do ajustamento económico ainda está por cumprir. De setembro para outubro, Portugal teve um aumento de 4,8% na produção industrial, segundo dados do Eurostat, divulgados esta quarta-feira. Em termos nacionais, esta subida não compensa a queda de setembro, que foi superior a 12 pontos percentuais, mas em outubro Portugal foi o que mais cresceu dentro dos 27 países membros da União Europeia. Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Portugal vai precisar de 29 milhões e 100 mil euros para amortizar a dívida pública nos próximos 12 meses. A dívida pública portuguesa deverá chegar aos 119,1% este ano e aos 123,7% em 2013. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico pediu a Portugal para não cortar demasiado nas prestações sociais, de forma a suavizar o impacto da crise nas famílias. João Tovar Jales, economista responsável por Portugal na OCDE, explica que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico está preocupada com a excessiva redução de mecanismos de proteção social, como o subsídio de desemprego, e aconselha Portugal a não respeitar os objetivos económicos previstos, se for preciso, para poder proteger as pessoas do grande impacto negativo que a crise está a ter no país. O Governo quer reduzir o número de camas nos hospitais já a partir de 2013. Num documento publicado no site da Administração Central de Saúde e que o Jornal de Negócios divulgou, o executivo de Pedro Passos Coelho aconselha os médicos a optarem, por exemplo, por cirurgias de ambulatório que são mais rápidas e cuja alta do paciente é mais rápida também. O secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira, frisou num despacho da sua autoria que esta mudança deve ser feita sem afetar a qualidade dos tratamentos médicos ao doente. Para o bastonário da Ordem dos Médicos, o sistema de saúde português não suporta mais cortes. José Manuel Silva considera que qualidade de serviço e redução no número de internamentos não são objetivos compatíveis, porque, segundo diz, já falta atualmente um acompanhamento de qualidade aos doentes do serviço ambulatório na fase de pós-operação. O presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social disse ontem à TSF que parece claro que as imagens não editadas gravadas pela RTP durante a manifestação do dia 14 de novembro não deviam ter sido mostradas a ninguém, nem mesmo a uma força policial. Carlos Magno disse desconhecer a existência de alguma norma que regulasse esta questão sobre as imagens não editadas, mas salientou que, se não houver, a ERC vai criar a legislação sobre assuntos deste tipo. Os Estados Unidos da América reconheceram a Coligação Nacional da Síria como a legítima representante do povo sírio e classificaram como terroristas a Frente al-Nosra. A coligação também foi reconhecida como legítima representante da população síria pelo Grupo de Amigos da Síria, que inclui mais de 100 países reunidos em Marrocos. A Coligação Nacional da Síria é uma força de oposição ao atual presidente daquele país, Bashar al-Assad. Os colaboradores de Barack Obama já garantiram que, por enquanto, o reconhecimento da Coligação Nacional como legítimo representante da população da Síria não significa que os Estados Unidos estejam dispostos a fornecer armas aos opositores de Bashar al-Assad. No entanto, o executivo de Barack Obama não nega que tal possa vir a acontecer se isso tiver como objetivo alcançar a paz mais rapidamente. O provedor para a ética no desporto comentou, através de um artigo, as trocas de palavras entre os presidentes do Sporting e do Benfica, antes e depois do derby de segunda-feira passada. Abrantes Mendes pediu aos dirigentes dos clubes de Lisboa que tivessem tento na língua. O provedor para a ética no desporto lembrou que o futebol é um desporto para todos e que arrasta multidões e que, por isso, amizade, educação, fair play, responsabilidade e respeito são valores que devem ser enaltecidos e postos em prática. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã estou de volta e espero por si. Boa noite.